Aerovia, e a saída pro 981, por favor. Bom, por gentileza. Bom. Tá, 3258, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette para o 0338. 19081, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolar da mão zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, via Apesuru, 16, após Belo Horizonte, após Trive, onde em Trive, subirá para o nível de voo 360, após Pausos de Caldas, após conforme rota. Controle Salvador Pérez 120, decimal 8, o transponder será o 5523. O 9081, o contingente está correto, chama pronto para o feedback saneamento. Como 096, identifique, chegada Mari, desceu 050. Identificou Mari, 050. Rios, após o ITAP. no 096, pode vir os dois direto do Duna. Desça para 2000 pés, 1014, livre LF X-Ray. Duna com 2000, com 1014, 096, livre X-Ray, forma e estabilidade. 096, chame Torre Salvador, no noite, decimal 612. 186, obrigado. Está autorizado, são para um táxi. T62, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Chegada Mari, desce ao 150. Desce ao 150, entendeu? 362. Entendeu errado, é 050, 50. Ok, 050, 362. Voo 973, autorização Galeão, sentido da Papá. Estamos no portão 02. Voo 973, está autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda após rua Bridge. Pedro Luno 0, após SMAP, após Lúcio, após Lua Bacena e após conforme rota. O controle de Salvador PL 120, decimal 8, transponder 5534. Autorizado Galeão 360, decolada 1-0, curva direita, Tael, Leda, Bridge, Topezulu 10, SMAP, Flúvito, Barbacena, conforme plano 208, é o controle 5534. É o transponder do 1973 da Gol, senhora, posição 02. Olá, 973, o cotejamento está correto, chegou pronto para o feedback de acionamento. Já, informaremos o acionamento, 1973 Gol. No 096, está autorizado táxi Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, 0541, 096. Controle Salvador, boa noite, Xanero 63, 1-0, papapá. 6310, identifique, chegada mar e desça ao 060. Identificou 060, Oceaneiro 6310, vamos para a cidade do Guaitá. Mantém a chegada. Mantém a pressão de chegada? Número 2, mantém. Ok. Gente, está autorizando o SESP Índia? Ponte para Dona Zero, cima torre 118.6, o ajuste altímetro no 0 no 4. E a Índia pode espera da 10, 226, 1814, voo total 908. O voo 1096 vai ficar atento ao banheiro da companhia Tatiana após o ingresso de Juliette para a posição 05. Gente, da passagem da companhia após o ingresso de Juliette, posição 05, voo 096. Quatro, identifique, chegada Mari, desça ao nível 070 na altura de Mari. Desceu 070 na altura de Mari, 2224. O Chiné 6310 reduza para 229. Meia 310 copiou? Não, negativo, não copiei, senhor, pode seguir. Reduza para 229. Ah, reduziu 220, ok. 310 informa que está seguindo o Airbus 320 da TAM 10 milhas à frente com 100 nós a menos que o senhor. Só para a gente reduza para 220 nós aí? 220, reduza agora. Tá reduzindo. Controle Gol 9081, passa 1300 pés. 9081, suba 340, saída da Elma. 340, não, Gol 9081, solicita a proa de bridge. Negativo, mantém a saída. Mantém a está, a City, Gol 9081. Livre LS. Agora deu pra ouvir, 2015 livre LS, check-check, reportará. 3662. Passarei do 2224, vou na pro de TAP. Pro de TAP, 2224. Coxiné 6310, desça para 3000 pés, 1015. 2224, desça para 4000 pés, 1015. 4000, 1015, 2224. Tango Kilo November, no pátio, na posição 11, pátio 1, em autorização para reboque, posição 2, pátio 3. Estacionamento, portão 2, 1973 a Gol, Salvador. 1973, está autorizado, chão para um táxi. Lembraremos pronto para o táxi, Gol 973. O Tango Kilo Novembro, poderia confirmar a solicitação? Ok, eu confirmo, é Tango Kilo Novembro, é, pede autorização para sair da posição 1, pátio 1, para a posição 2, pátio 3. Ciente, então aguardo por gentileza. Ok, obrigado. Agora. Divisão 3, livre LF, chama torre 186. Pode 8663, vamos lá. Dois, quatro, 2000 pés, 1015, livre LF. 2015, apesar de LF, 2284. Vamos fazer então iniciar o rock para o 07 e aguardamos. Pois é, para você interferir. Tudo bem, agora, obrigado. O Gol 9081, chame torre, no correção, chame Recife, 1251. Recife, 1251, Gol 9081. Salvador, boa noite, essa é 3662, livre a pista via taxi, eco. Então, 3662, está autorizado táxi Alfa Juliette, posição 06, Patiuno. Táxi via Alfa Juliette, posição 06, Patiuno, tá? 3662. Agora, 1973, está com 75 a bordo, 3:49, Campinas. O voo 973 está autorizado o táxi via Taxi Índia, ponte perdão no 0, torre 118 decimal 6, registro altímetro no 0, no 5. 1015, vamos Índia, 286, ponte 0 no 0. Boa noite, ali. O 1973, Agô. Paulo, boa noite, boa noite. Eu passei do 2224. 2224, chame torre, no 9316. 186, boa. Zero da ONU, está autorizando ingresso de Juliette para a posição 04. Autorização de Juliette, Juliette. São Salvador, voo 10096, 0 para a posição 10. Gente, dá informação também. O Gol 1096, eu tenho 370 para autorizado, copia? Perfeito, 370. Gente, sou autorizado Fortaleza, nível de voo 370, vai decolar da 1-0, a curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, viado pelo 1-9, após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador PL 120, decimal 8, responda 5552. Gente, autorizado então 370. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda, sai na saída Mamon Froti. Após voa do Perdulo 1-9, Bangu, Abucu, depois eu saio conforme rota. 1-2, conforme o plano, 1-2-0-8 é o controle, 5-5-5-2 é o transponder do Gol 1-0-9-6. O Gol 1-0-9-6, cotejamento correto, pronto, tiver acionamento. Chamarei. Paulo Salvador, boa noite. Agora é o TAM 3258, seguindo o Gol para Fortaleza, autorização 370 de nível. O TAM 3258 está autorizado Fortaleza, unido de voo 370, vai decolar 1-0, curva esquerda, saída Mom, transição Froti, via UPZULU 1-9. Após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponder 5545. Copiado, 370 aprovado, Fortaleza conforme, decolador 1-0, curva esquerda. Mom, Froti, via a saída UPZULU 1-0. Bangu, DCC, Abucu, DCC, Fortaleza 201, controle 5545, transporte 3285. 5545 é o transponder, via UPZULU 1-9, chama pronto para o direcionamento, TAM 3258. Oh, perdão, senhora, não 1-0, UPZULU 1-9, perdão, senhora, 3258. Fato Romeu, Oscar Tango Índia. Muito obrigado. Bravo, Kilo Novembro, está autorizado agora até através do portão 06, aguardando autorização para prosseguir o reboque. É, Tango Kilo Novembro, vamos ficar a aguardar no 07, a aguardar que esperem que fazemos o resto do reboque. Me disse 06? 06, Tango Kilo Novembro. Ok, Tango Kilo Novembro, 06. Boa noite, passando 2224. Açaia 2224, está autorizado o táxi via Alfa, reportando o Juliette. Alfa, Juliette. Com 2224, está autorizado o passe 3 para a posição 07 via táxi e Juliette. Passe 3, na posição 07 via Juliette. Três, não três, identifique, chegada bom, desça 4.000 pés, e 15. 4.000, na bom, o Tango Kilo Novembro, vai ficar atento ao tráfego, ingressando no pátio 3, após estar autorizado, prosseguir o reboque e reporta ao término. Ok, Tango Kilo Novembro, receber a mensagem, conseguimos o reboque para o pátio 3, correto? Posição 2, pátio 3. Então, o Kilo Novembro vai dar passagem ao ATR após estar autorizado a prosseguir. Ok, compreendido. Aguardamos e depois prosseguimos. Paulo Salvador, será 3858, puxa Sonata, não fique estreito. Então, 3858, está autorizado, chama para um táxi. Maná, obrigado. Chame Recife, 1251. 251, agora 1973. A saia 2224 vai ingressar posição 05, ficando atento ao sinalizador. Afirmativo, posição 05, tá ligado. Então, que o Novembro está autorizado a prosseguir o reboque, me reporta o término. Ok, tanto que o Novembro, vamos prosseguir com o reboque. Obrigado. Taxi 3858, tem 1-36 bordo, João Pessoa, 4 horas e 20. 3858, está autorizado o táxi via Sensei India, ponte para o 10, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro no 015. Copiado, livre táxi até o ponto espera da 10, via India 18-6, quando lá, com 1015, 3858. Salvador, boa noite. Era 6310, autorização Recife 350, por gentileza. Boa noite, 3310, está autorizado para Recife, nível de voo 350, decolada 10, curva esquerda, saída Pulga, tração Cajô, via Peruísque 58. O controle Salvador, pele 120, decimal 8, transponder 5537. Então, 350, decolada 10, primeira curva esquerda na Pulga da Zona, está interceptada na Operuíte 8, 1208, controle, o 300 transponder por Oxalé 6310, na posição 4. Oxalé 6310, 5537, é o transponder via Operuíte 58, me chama pronto, pushback, funcionamento. Camará, obrigado. Europa 083, on bomb survival, descent level 050. Europa 0, bomb survival, Europa 083. Ou 1096, está autorizado, me chama para um táxi. Me chama para o táxi 096. 313, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 0 no 5 e reporte localizador. Após pelo 2000 pés, 1005, reportar localizador, 7313. Salvador, boa noite, 3258, decola cruzando 1400 pés na Momo Front. Boa noite, Chita, 3258, contato radar, saída da Momo, suba o 370. Momo 370, 3258. Fogão no 096, está autorizado o táxi, táxi 1, táxi Índia, ponte para no 0, torre 1186, ajuste no 0, no 5. Ajuste, vai pela Índia, uma chamada 286, 096 da Gol. Okay, parking brake, 1. Sete, tanque, November. Ok, assim, fica aguardado, obrigado. Até já. Salvador, tenho o quilo November, para informar que terminamos o reboque para a posição 2, pátio 3. Muito obrigado. Boa noite, obrigado, Salvador. Gente, tenho o quilo November, boa noite.